Ακροατές, πού τα ακούσατε να σταλείτε τον παροξέντρο, έτσι. Πρέπει να ο Μπαϊσούι τραβού, καψερούν ως τέτοιο, σε ένας καδί. Σε ένας καδί, το δείτε πόδο να πείστε, να ξέρετε με τον τούλι, τρίτερο γράφος, δώρο να δεν νόησε. Τι πόδο, σε ένας καδί. Τούι, δέρο νόησε, παρασύνω, παρασύνω, καμίτω. Κούβα, εσκύρια, πρόα, 020, λιμίτε, χαδιά, 300, τι θα βάλω. 020, λιμίτε, 300, θα βάλω, τα μάτια, δεν δείχνει, πλέτια. Gente, 5367, aguarde, tá fazendo o cinema 2547 à frente. Aguarde. 2510. Saudou, 3 horas, decola no 7 com a esquerda, consegue liberar os mortos. Controle 1, decimal 35, sendo 01, 32, 91 com mil. 011 Para 3.011, 9.6200. Passarei 2230, está autorizado a final do procedimento LSX6, desça para 2.010, reporta estabilizado. Ok, 2.000, formulário estabilizado, 3.0. Papatango, Whisky, Juliette Serra, desça para 4.010, altímetro no 011. Funcionamento 4 desses a bordo, 4 e 5, acionamento táxi 2, 18, 9, 5, 9, 5, 9, 5. Limite radial 300 de Salvador. O 54 no 4 visual. 354 no 4, chama agora a torre 118, decimal 95. 18, 9, 5, muito obrigado, 54 no 4. Composto. Azul 4076, desça para 5.000 pés, altímetro no 011. Boa tarde, né? 5494 estabilizado na final da ILS, visual. Trip 5494, ciência com sua aproximação, abaixo ficha livre. Aguardando ficha livre, 5494. 3290, controle Salvador, acena identificação, desça para o nível 060 na chegada à mar. Reduz velocidade 1809, aguardando o vetor final. 1-8-0, aguardando o vetor, 6200. Oxané 6200 para o localizador, direita rua 060, reporte estabilizado. Direita 060, reporte estabilizado, poderia manter 190? Autorizado. Reporte estabilizado, 6200. Uma hora e 53, Campinas como alternativa para o B 159 para o táxi. 159 é bordo, voo no 156, táxi é índio, ponte para todos, 895, legal no 091. Eu no 091, posso dar 095. Você viu, Santinela, 204. Descida para 3.000 pés. Para 3.000 vai incrementar, né, 200 para... Esse até o 065, isso, Juliette Serra, tráfego agora posição de 1 hora, meia dúzia de milhas, descendo para 310, está passando 055. 065, vai tentar retornar agora, isso é certo, vai reduzir mais um pouco, vai entrar engolição. Reduz a velocidade 2009, aguardando o vetor final, Whisky, Juliette Serra. Reduzindo isso, é certo. Estabilizando 2230, visitando. Passarei 2230, completa a final agora a torre 118, decimal 95. 1895, tá já. Bom dia, controle, Xanéa 6254, 2800 pés, perfil da Elma. Xanéa 6254, contato radar na decolagem, subiu para o nível 360 na saída da Elma, após letra, direto brilho. Após letra, direto brilho, 360, Xanéa 6254, mais um perfil. Papatango, Whisky, Juliette Serra, desça para... 3.10, altímetro 1.0, 1.1. 3.10, 1.0, 1.1, isso é certo. Roxana 6200, está autorizado a sinal do procedimento LSXY0, descer para 2, o prédio é posto estabilizado. Descer para 2000, vai ser estabilizado, descer 6200, já no log. Sapatango, Isco, Juliette Serra, voo Prodituna, está autorizado a sinal do procedimento LSXY, reporte estabilizado. Prodituna, reporte estabilizado, Isco, Azul 4076, reduz a velocidade 2009. Já está reduzido até 180. Certo, deixa até o nível 070, Azul 4076. Papatango, Eco Charlie Charlie, agora se chama o Centro Recife, 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 4-4, instala os 40, libra direita, instala 121, decimal 9. 209, 5-4-4. O gol 1-1-6-7, segue o azul e a Índia, ponte para todos, 8-6-12, 18-9-5, negão no 0, 1-1. 1-0-1-1 agora, 895 segue o azul, e aí jogou 1-1-6-7. Solo Salvador, muito bom dia, boa tarde, é o Felipe 5-4-1-4. 4-1-4, Taxi Alfa, reportante da Juliette. Taxi Alfa, reportante da Juliette, 5-4. Pedro Silva, você está com 189 aqui na sua esquerda. Grato. Confere 4076. Confira. Mantenha o 070. Autorizado descida para 3 mil pés do 4076. Altímetro no 09. 3000 no 09. 4076. LS Visão, 6200. O Xamé 6200 completa a final. Torre 118, decimal 95. 395, agora. Boa. Tan 3290, autorizado descida para 4 mil pés. Altímetro 109. 4.011, 3290. Felipe 5367, decolado aos 42, chama o controle Salvador, 1-9-3935. Vai chamar controle Salvador, 1-9-3-5-5-3-6-7, espera. 2 Salvador, muito boa tarde, CNN 6200, está na LS visual, estabilizado. CNN 6200, continua a aproximação, mais um vídeo com o pouso. Confirme. Posicionar 6200, mantém a aproximação e aguarde a autorização para pouso. Aguardando, 6200. Subindo para o 190 na saída Pouca, transição Caju. Poderia coordenar aí voar direto na proa de Aracaju? Aguardo. Matango, Whisky, Juliette Serra, mantém a presença de velocidade até o marcador externo. Marcará para externo, Whisky, Juliette Serra. Só 95. Trata. Sereto 2230, no sol aos 43, livre direita, chame solo no 219. Eu vou livrar 219, agora. Lembrar que o Romeu e o táxi chame no ponto de espera. Salvador, boa tarde, Passaredo 2230, lembrando. Passaredo 2230, boa tarde, Taxi Alfa, reportante da Juliette. Eu, é Alfa, reportante. Decolado 10, gol, 5, 5, 6, 7. TAM 3290, reduz a velocidade 2209. Autorizado, descida para 3 no pé. Permanece ao tempo como 019. Desce para 3000, reduz 220 nós, 3290. Canal 6254, chama agora o Centro Recife, 125, decimal 1, alterno, 133, decimal 95. Corrida, tá errado, por favor? O Xamé 6254, chama o centro Recife 125, décima 1, alterno 133, décima 95. É, vou confirmar da sequência Maré 1, receita Recife 251, alternada é 332. Alternada 133, décima 95. 3395, Xamé 6254, muito obrigado. Chame controle do Salvador, 19 de 135. 1935, uma boa tarde. Uno 556, gol. Gol no 556, contato radar na decolagem, supor o nível 360 na saída da El, após Leda, direto Bridge. El, Leda, Bridge, 360, subindo. Passaria 2230, Juliette, pode 3. E segue Juliette, pode 3, gente. Papatango, Oscar Bravo Eco, controle, Salvador. Mantenha condições live. Apresenta ajuste de navegação autorizado direto rotatória. Reposto no ideal descida, altímetro no 09. 6 ali, mantém, guardando pista de para decolagem imediata. Aliado e autorizado descida para altitude de circuito e tráfego, mantém a separação visual com o solo óptica para a voz. 4,6, livre direita, chame solo no 2,9. Boa. Embraer 190, passando a uma milha da posição 1. Gente, reduzindo 200 nós, 2,90. Estou aqui, Mariana, Juliette Serra. Papá Tango, Juliette Serra, completa final, torre 118, decimal 95. 18,95, Juliette Serra, obrigado. Ronda esquerda para cruzamento da pista 28. Juventude Aeroscola, meu, mantenha-se transfogo, aguardando um cruzamento da pista 18. Vamos lá. Pouso. Juventude, obrigado. Aero Vento, 130, grau 08, nós. Autorizado a decolagem, pista 0 inicial. Voo 167.090, pronto. Tarde, é o 4076 da Azul, ILS, a 3 milhas para o esquerdo. 4076, mantém a aproximação, arte pista livre. Rodando. Luiz Juliette Serra, aproximação final, baixado e travado. Luiz Juliette Serra, mantém a aproximação, arte pista livre. Rodando. Luiz Juliette Serra, livre pouso na piscina 0, vento 1,0 grau 08 nós. Manda alfa Juliette para o 06, para 6200. Afino. Obrigado. 5. Controle 1, 9435, azul 4463, boa tarde. O cruzamento para o 90 respondeu. Aeroscola Romeu, mantenha o setor sul. 210 em subida na Bahia. Azul 4463, contato radar na decolagem, supa no nível 180 na saída da El. Após letra 3L. Sente azul 4463, nível 180 saída da El. Após letra, confirme. Após letra, autorizado direto L. Sente 4463. Azul 4076, livre pouso na pista 10, vento 130 graus, 10 nós. Livre pouso 10, 4076. Taxi Alfa, Juliette, Pote 1, Lima, Mike, reporta na Quebec, Whisky, Juliette Serra. Alfa, Juliette, Pote 1, Mike, reportará na Quebec, Whisky, Juliette Serra. Patota 3290. Chama agora a torre 118 decimal 95. 295, boa tarde. Boa. Torre Salvador, boa tarde, tá 3290. Tá 3290, prossiga. Final, estou no zero, 2 milhas em Jacé. Tá 3290, sim, continue prossiga, são mais ficha livre. Só zero. Tá bem, Berasca Romeu, tá Salvador? Passa respeito. Eu lembro que o Romeu agiliza o cruzamento da pista 9, pista 28. Vamos agilizar o cruzamento da 28, vamos ver onde está. Ajuste de altímetro no 0, 1 na 1. Azul 4-0 Patininha, no solo, 5-0, livre direito, chama São Salvador, 1-2-1-9. 2-1-9, obrigado. Torre Gol 1167, pode parar no zero pronto. 1-5-5-6, tá passando nível 1-2-0, chama agora o centro Recife. 1-2-5, décima 1, alterna 1-3-3, décima 1-9-5, solicita aumento. 5-1-3-3-9-5, correto? Afirma. Após a passagem do tráfego na final, a gente mantém o Ouro 67. Juliette Bravo Delta. Controle Salvador, aciona identificação. O eixo da 28, novembro, Rasca Romeu. Juliette Bravo Delta, Romeu, sobre controle Salvador, 199 de sinal 35. 1935. Desça para 3-1-10, altímetro no 0, no 1, autorizado para o VR, confirmado para seguir para a pista no 7. Para nós. Segue o pouso, pista no 0, tá 3-2-9-0. Sua direita, saída da Euleda Bridge, controle 1-9-35, aciona 5033, aciona 6213. Eu posso dar o meu controle Salvador, mantenha condições vai. Na linha do litoral, altímetro 3 Salvador no 09, confirmando por quantas milhas vai ser afastado Salvador. Até praia do Vaz, pode ser 25 milhas. Paciente. Afirmativo, Lírio Pouso na pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-0 mais. Obrigado. 1-1-67, Lírio Pouso alinhado e mantendo a pista 1-0. Ali, mantém 67. Então, 3290, sol 853, livre à direita, chame sol 1219. 219 à direita, 3290, com o trabalho. Boa tarde, está 3290, livrou na Eco, na sua escuta. 3290, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 8, 3290. Décima 1, alterna, 133, décima 95. Frente, centro Recife, 115, décima 10, secundária, 133, décima 95, azul 4463, boa tarde. Boa tarde. 25367, sobre a gestão autorizada direto Aracaju, chama o centro Recife, 125 decimal 45, alterna 133 decimal 65. Da presente autorizado direto Aracaju, vai chamar o centro em 125 45, alterna 133 65. Grato, 367. Dan 3144, está autorizado a final do procedimento de LS 72, desça para 2 no 3, altimetro 1011, reporta estabilizado. Autorizado, 1011, reporta estabilizado, está autorizado, 144. O 1167, decolado 55, chame controle Salvador, 199-35. Tá, sim, obrigado, bom trabalho. Confirma a Mike Leto no meio, chame a controle. Confirma a posição, não recebe informação, você transforma. Boa tarde, contato radar na decolagem, sul para o nível 360 na série da El. Após letra, direto bridge. Letra bridge, coordena pra gente poder voar logo o bridge. Mantém a saída agora. Vamos lá, que está na frequência livre. 240, controle Salvador, sendo identificação, desça para o nível 050, está presente postura de TAP, ajuste a alternação no 09. Aparro meu Romeu, Tango Juliette, controle Salvador, sendo identificação, desça para o nível 060, reduza a velocidade 2309. Então 3144, completa a final, chame torre 118, décimo 95. 3144, passou o controle. Controle, Juliette Bravo Delta. Apartando Juliette Bravo Delta, controle, Salvador. Quase Rio 050. Solicita a mudança de regra presente e a prova do VR ou corrigir a prova da rotatória. Bem, o instrumento cancelado na zona 604, nesse condições vai para o no weekend space, altímetro no 011, aguarda transferência para a torre, reporte visual com a pista. Ok, weekend space, rotatória, 611, ajuste, o Bravo Delta. Tá 3144, controle Salvador. Vento 1.0099. Gol 11167, chama agora o centro Recife 125, décima 1, alterna 133, décima 95. 25, 133, 95, obrigado, abraço. Bom gol. Recife 5240, está autorizado a final do procedimento LS X-Way, desce para 2 no pé, altímetro no 011, reporte estabilizado. Afirmativo, descendo para 2 mil pés, autorizado LS, 5240. Correto. Gol 1962, lançando identificação, desce para o nível 070 na chegada Mari. Ajuste altímetro no 09. Papatango, Oscar Bravo Eco, reporte visual com a pista no 7. Estão 3144, no sol, 07 direita, direita, chão sol, 1, 2, 1, 2, 1, 9. Apago meu, Romeu, Tango Juliette, desce para 3 no pé, altímetro no 09. 3144, Alfa Juliette, ponto 04. Apoio de LED 04, 3144. Tango Oscar Bravo, vai que chama agora a torre 118, decimal 95. Não pôs. Oscar Bravo Eco, Torre Salvador, reposta a salva, pista no 7. Reposta na 1-7. Papa Tango Juliette Bravo Delta, prossegue com o número 2 para pouso na pista no 7, faça um 360 pela direita. 360 pela direita, Bravo Delta. Senhor, tem como encaixar o Bravo Delta na 1-0? Ao entrar em contato com a torre, cheque a possibilidade de tráfego para aproximação 1-0 instrumento. Ok, Bravo Delta. Desça para 4 mil pés, reduza a velocidade 220 mais, número 3 na aproximação. Agora vai acontecer a aproximação e agora a gente precisa comprar pouso. Matando o Juliette Bravo Delta. Completa o 360 pela direita, agora voando na proa da rotatória, aguarda transferência. Agora aguardando o Bravo Delta. Papapá, Nova Embosta, Romeu, controle Salvador. Central B. Copiado pelo P02, mantenha condições do AS-510, altímetro em Salvador 1-0-1-1, reporte para ingresso no corredor enterrado. Papatango Juliette Bravo Delta, chama agora a torre 118-95. E aí, com o Bravo Delta? Torre, boa tarde, é o Papatango Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, precisa. Fique as pés para o rotatório visual com o campo. Juliette, provedor do CINT, reporte no final da pista no 7. É possível pousar no 1-0, Torito? Aguardo. Juliette Bravo Delta, ingresse na perna do vento da piscina 0 a 1.000 pés. Passando para 1.000 pés, vai chamar a perna do vento da 1.000, Bravo Delta. Saída da Eule da Bridge, controle 119.35, aciona 5103. Autorizado, Ritineiro Galeão, com a federação pelo 1.000, decola da Cadeira 310, centro Sanzio 360. Saída da Elgueira Bridge, controle 119-35, aqui acima 503. Aporta para o push, o TAN 3196. Será. Zero mais. Desça para 3, não saiu aqui de traço na aproximação, 8 milhas, Alfa Tango 72. Deve ficar 3 mil de edição, tá? Whisky 50. Decola pista no zero, curva direita, saída da Euleda após Leda Eudes. Controle 119.35, aciona 5072. Passamos uma completa final, chama agora por 118 decimal, 95. 85, obrigado, barulho. Papá Romeu, Romeu, tendo Juliette, está autorizado a final do procedimento LS, feito, separa 2 mil pés, reporte estabilizado. Feito para 2 mil, autorizado pela LS, reporte estabilizado também, né? Dude, direto. Controle 119.35, sendo 5124. Vou dar continuidade para a solução. O resto sobre a pausa. Foi 400. Porta pronto, hoje, você. Eu tenho uma TR a 2 milhas de externo. Corretivo, Majorito, pra ver. Reporte final. Vai botar final. Autorizado, TRIPS 447. Decola a pista no zero, curva esquerda, saída Momo, Cogpo, após direto. Lapa, após, conforme o plano, Yankee. Controle 1. Gente, considera a formação de Yankee, plano instrumento. Controle 119.35, aciona 5075, 5447. Gol 1962, reduz velocidade 1.80 mais. Vai seguir tráfego na aproximação, agora 8 milhas. Vai ter isso 1.80. Redigindo 1.80, gol 962. 0 Delta, Juliette, Brasa Delta, chame solo, 1.7, livre pista pela direita, chame solo, 1.2, acima nós. Boa. Oi, boa tarde, Papá Romeu, Romeu Tango Juliette, estabilizado, meu ILS-10. Já. Yeah. Papá Romeu, chame torre, 1.8, decimal, 9.5. Felipe 5240, livre pouso na pista no 0, vento 130 graus no Illinois. Livre pouso 5240. November, acho que é o meu repasse na sala, pista no 7. Reportagem visual ou na final? Matinal, November, acho que é Romeu. Só para a final da nossa. Valeu, vamos tentar. Romeu, Tango, Juliette, confirma a intenção de pouso? Pouso na 10, afirmativo. Gente, obrigada. Gol no 962, autorizado para o nosso procedimento ILS X8, separa 2 mil pés, alto metro no 0 no 1, reporta estabilizado. Vai reportar, 62. Direita, chama o sol, 182.9. 219. Sai da Momo Front, somos no copy. Momo Front, somos no copy. Salito 9, autorizado, puxa, contatos. Salva 235. 240, Alfa, Juliette, 43. Tanto 3-2, no meio, confirmando, pronto, copy. Fortaleza 370, VV Zulu no 9, decola pistão 0, curva esquerda, sai da Momo, direção frota, controle 119, decimal 35, acena 5121, no 32 no meio. 118, decimal 95. 118. Vai, chamatório 962, cheio do meio. Porta push, tá? Reportará. Salvador, você é 3193 para o flexionamento, informação Quebec. É 3193, é o número 2 no setor, aguarda. Estou aguardando. O azul 4089 está totalmente pronto, já iniciando. Passar travada, 17, mas eu tenho um jornal. Governador, acho que o Romeu, por favor, o Pairado, sobre a cabeceira 97, aguarde para o táxi. Pairado, 97. Alguém está. Recente 430, São Paulo, autorizado, VP Zulu no meio. Belo Horizonte, Trive, Pira e a Foz conforme plano. Decola 17, curva direita, será da Auleta Bridge. Controle 119, decimal 35, aciona 5115, Serra, aos capítulos. Termo, saída da El, após da El voa a posição Leda, após Leda voa a posição Bridge, para interceptar a Zulu no meio. Rumo 962, informa o tráfego helicóptero, que vai realizar pouso pairado sobre a cabeceira 107, agora nessa posição 11 horas, sem interferência com a sua aproximação. 962. Gol 1962, livre pouso na pista 10, vento 130 graus, 10 nós. Livre pouso 962. 1895, Serra Rocha Pita. Cantamos Juliette, Taxi Serve Alfa, confirma o passe de destino. Tem taxia via Alfa, Juliette, Pate Uno, Lima, Mike, reporta na Quebec, Romel, Tango, Juliette. Escuta 47. Autorizado, puxa com ataque. Na trip efetuando um push no 04. confirme se tem condições de efetuar o push simultâneo. E aponta para o notário, conselho 2230. Versão livre pista pela direita, chame Paulo, 1219. 2-1-4, o push é ponto táxi, está 3-1-3. Tá, qual a posição seria do seu dos dois, não é isso? Qual o salvador, então, 3-2-0-5? 3-2-0-5, Guarulhos, pronto, copo. Positivo, copia. A gente vai aqui a coisa aí confirmar a nossa aerovia, mas copia 3-2-0-5. O swap é 1-1-0, smap, awake, mira e após o plano. Tá ok, então é isso mesmo. Copia então, 3-2-0-5. Qual um minutinho, gol 1-9-6-2 na escuta do sol? Alfa Juliette, 1-0-9. Bom. 3-0-5, Arulhos, 3-6-0, VP Zulu 1-0, cola pista no 0, curva direita. Saída da El, lei da Bridge, controle 1-9, decimal 3-5, aciona 5-1-3-4. CV Índio, pode esperar 2895, negar 1-0, azul 489. Está ali no táxi, chama a torre 1-1-1-8, nós temos ligado, nosso contrato. Falcão 3805, está autorizado nível 360, Guarulhos, até 010. SMAP, DCT Awake, DCT Maricá, até 044. Israel, Leta, Brito, Vida, 1935. Controle, 5-1-34, transponder, então 3-2-0-5. 3-0-5 está correto, a porta está pronto, puxa. Guardaremos, então 3-2-0-5. 3-1-9-3, confirmando, está livre, puxa, for táxi. A gente tem a chamada. Número 2 com o Romeu, ao estacionar no 45, frequência livre. Gente, então 3216 vai aguardar, tô com duas aeronaves no pátio 3, já no pushback, não tá aqui a retaguarda, quem não me escuta aguardando. Meu fundo, 30 graus, 1-1 a nós. Salva Salvador, o 35447 acionado, Terra 4, 48 a bordo, autonomia de 5 horas e meia, alternativa Brasília, pronto para o táxi. 35447, ciente, táxi inicialmente está entrado no pátio 3, irá aguardar a nave data inicial, táxi no pátio 3, ok? Inicialmente está entrado no pátio 3, aguardando inscrições. Pátio 3, aguarda o tráfego da TAM, piso alto tráfego, 35447. PLB 57, 5 horas, Altena Salvador. Passaria 2230 como número 2 no pátio 3, inicialmente até a entrada do pátio, aguardando instruções para a gente ler. Bravo Delta, tá visual com a aeronave da passaria do início no táxi, como número 2 no pátio 3? Alô, Salvador, boa tarde, Xané 6213, pushback, acionamento na posição 612. Xané 6213, só um instante por gentileza para iniciar, número 2 na solicitação do no pátio principal, só um instantinho por gentileza me escutar. Estamos na sua escuta, 6213. Faltam 3805. Então 3805, prossiga. Nós temos uma dúvida aqui, em relação à nossa rota PESU 10 SMAP, DCT Awake, DCT Maricá. Eu vou chamar estabilizado, 6313. confirmado. News, ok? Positivo, confere, muito obrigado. Nada. Nada, El. Alô, 4089, contato radar, vou para nível 360, saída da El. 360 da El, 4089. Passarela, me escuta guardando instruções. Para o táxi do C3196, uma centena a bordo, alterando Campinas, 4 horas de autonomia. Táxi via Índia, ponte Fera Torre, 118.95, ajuste 1090, bom voltão, 3193. Está seguindo agora o táxi via Índia, ponte 0090, 3193. Vamos botar. O Trip 5447, segue a aeronave da TAM, ponte Fera Torre, 118.95, ajuste 1090, bom voltão. Após o Trip da TAM, segue para. 0090, torre 5295, 447. Passagem 2230, segue a aeronave da Trip, ponte espera a torre 118.95, ajuste 1090, bom voo. Quinta, sente, segue o Trip, obrigado. Direto, bravo, dá pra iniciar o táxi? A gente prossegue então, agilizando por gentileza o ingresso no pátio principal, reporta novamente no táxi Lima. Serra Golfo, boa tarde, só me confirma um pátio que encontras? Na mata, só um instante de copa, por gentileza, prepara a saída da árvore, aguardando. Agora, boa tarde, eu sempre vou fazer isso. Além da colocação, vento 1.40 graus, 109.313, além da colocação. A gente decola, que será melhor que a gente tem. TAM 3216, portão 05, livre para o inspecionamento, reporta táxi. Reportando para o táxi, 3216. Oxanair 6213, portão 62, livre para o inspecionamento, reporta táxi. Mesmo com o inspecionamento, Oxanair 6213. Mike, Juliette, Romeu, contra Salvador. Oxanair 6141, informa que temos o helicóptero. Mantendo 500 pés próximo à duna. Positivo, eu acho que tem aqui notificado. Mais Bravo Delta, prossegue o táxi via Lima, ingressa na pista sentindo 35 e prossegue até a Baitena, me escuta, ok? Qual foi a condição de decolar fica autorizada? Sim, a Lima tem se preparando, Drift 547. Copia. Autorizado para Sierra November Quebec Uniforme, nível 080. Decola da 17 com curva direita no perfil da saída Arbor e após Arbor direto destino. O controle em 1.19.35, a torre em 1.18.95 e aciona 5.1.14 no transponder. Então, 3193, decolou 3-2, controle em 1.19.35, boa viagem. Obrigado, senhor, boa tarde. Tá bem? Controle Salvador, muito boa tarde, 3193, da El, Leda Brit. 1.18.95, ajuste 1090, Max Serra Golf. Possível da El, senhor, após 2000, visão. Autorizado, após 2000, da El. Boa tarde, a torre é o 6141. Você? 6141 da Oceaneta. Senegal no 0-0, que se aproximação, aguarde pista livre, Oceaneta. Aguardando, no 0-0. Tribe 5447, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento no 40 graus, 9 nós. Autorizado a decolagem, 5447. Vitor, tem tira 9 ingressando no 45, após a mesma ali para o eixo da Oscar. Autorizado o táxi, pode para ingresso, Oscar Vitor. 213, POB 104, 3 horas e 40, alterna Guarulhos. Na 6213, sem condições de prosseguir o teste como número 1, tentando a aeronave da TAM? Afirmo. Segue então, parte principal Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste no 090, bom voo. Principal Índia, ponto de espera 1895. Oxanete 6213, uma boa tarde. Sempre pôs, pista no 0, 6141. Azul 4089, chame Recife 1251, alterna 3395. 1251, alterna 133-95, Azul 4089. Rosca Vitor, está autorizado ingresso, é bote aliado para o nono 7, Rosca Vitor. Tríplice 447, decolou os 34, controle 1935, boa viagem. 1935, grato senhora, até a volta. Controle Salvador, boa tarde, o trip 5447, perfil da Momo. Boa tarde, 5447 da trip.